a gente briga e você vai. Leva um pedaço de mim, oh. Será que pra você tanto faz? Será que ainda existe amor? Ainda vejo nos seus olhos inocência, misturada com intrigas e um pouco de carência. Sei que às vezes exagero no meu jeito de ser. Será que ainda não percebeu que é medo de te perder? Eu te amo e não sei viver sem você. É difícil pensar em ti, sabendo que não vou te ter. Não vou te sentir. Tudo que eu quero nesse momento é ter você pra mim, pra mim. Eu sempre te amei e te amo até hoje. Nos meus pensamentos você está. Contigo vacilei e te peço perdão, mesmo sabendo que talvez de nada adianta. Hoje estou aqui de braços abertos para te dizer que me arrependi e que essa canção é pra você. Por muitas vezes, nega, tentei me segurar. O meu ciúmes acabou com a essência do seu olhar. Confesso mesmo, não queria que fosse assim. Minha vontade é te amar contigo, ser feliz. Pois o melhor presente, olha, você me deu. A minha filha amo muito, eu agradeço a Deus. Obrigado mesmo, ó, por estar sempre por perto. Pois sem a sua presença me sinto no deserto. Dei o melhor de mim para ver o seu bem. Mas como um ser humano, eu sou falho também. Eu aprendi que com os erros a gente sofre na vida. São como a dor de uma perda que nunca cicatriza. Amo o jeito, o brilho que tem no seu olhar. Não vou parar por aqui, não posso recuar. Te conquistei uma vez e vou reconquistar. Passo por cima de tudo pra juntar gente ficar. Eu fiz essa canção dedicada a você. E ao seu lado, Rayane, que eu quero viver. Eu sempre te amei e te amo até hoje. Nos meus pensamentos você está. Contigo vacilei e te peço perdão, mesmo sabendo que talvez de nada adianta. Hoje estou aqui de braços abertos para te dizer que me arrependi e que essa canção é pra você. Te amei e te amo até hoje. Nos meus pensamentos você está. Contigo vacilei e te peço perdão, mesmo sabendo que talvez de nada adianta. Hoje estou aqui de braços abertos para te dizer que me arrependi e que essa canção é pra você.